A ver, estábamos craneando. 1-1, Formation Bravo, Lisboa 370, Cushing 85. Roger, Portugal 024. Is it clear to Lisbon? Flight level 370 has fired via Upper Zulu 10 until Natal, VOR. After as filed by plan group, departure from runway 10, left turn, Boca departure, and then Zipa transition. Salvador departure frequency 120.8, Skog hold 5106. Lisboa level 370, uniform Zulu 10 till Natal, then as filed. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Zipa transition, departure frequency 1208, squawking 5106. Airport now 04, ready back is correct. Report for pushback and startup. Welcome. O seu plano provavelmente vai aparecer no sistema de em mais ou menos 5 minutos. Aguarde a autorização. Ok, está na escuta. Muito obrigado. É 312, solo aos 49, direito 21, decimal 9, solo. Sinal 6212, táxi via Alfa e Juliette. O portal 05. Alfa, Juliette, já. Gol 7491 na escuta, tá cópia? Pronto. Gol 7491 tá autorizado, Ezeiza. O nível 360. via Alpha Zulu 17 até Mupeve, Alpha Zulu 30 até Sorocaba, prossegue conforme o plano de voo. Decola da 10, saída Argo 1, após Elefa, para interceptar Alpha Zulu 17. O controle 120.8 e o transponder 5111. Muito bem, então, autorizado 360 para o aeroporto internacional de Cerveja, Pedro 97, Mopeda, Pedro Sorocaba, e o aeroporto de Cerveja. Vai cumprir a Arbor 1, na região 208, 5111 é o transponder do voo 74, valeu. Voo 7491, correto, cotejamento, autorizado pushback, acionamento e chantax. 7, já está autorizado chamar para o ataque, 7491. O voo 7491 autorizado o táxi via pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95. Pátio de Alfa, uma espera. Alfa, espera de 7491. Pedal 024, send 11, ready for pushback and start. Pascal 024, is it clear for pushback and start up? Report for taxi. Push and start approved, calling back for taxi, Pascal 024. Boa noite, 7491, pode esperar, da 10. 7491 autorizado, alinhagem de colar, pista 10, vento 100 graus, 8 lá. Aí ele corda, 10, vou 7491. left call, 024, clear taxi. Portugal 024, clear taxi via apron 1, taxiway India, at holding point, runway 10, contact the tower, 118, decimal 95. Roger, apron 1, India, tower 118, decimal 95, decimal 95. Nada, boa viagem. Bom dia, Cessna 3520, informação Bravo, 210 para 150. Avião decola 04, controle 20, decimal 8. Cessna 3520, boa noite, identifique e voe direto Sierra Vitor 366, desça para 4010, ajuste de altímetro no 014. 366, 4000 no 014, 3520. Voo 7491, suba ao nível 360, saída Arbor 1, transição Elefa, contato radar na decolagem. Sente Arbor 1, transição Elefa, gol 7491. Possibilidade de voar direto Elefa, gol 7491. Autorizado. Obrigado. Boa noite, 3152. Identifique e desça para o nível 050. Foi o Sierra Vitor 368. Inicialmente o 368, 3152. I'll 024, radio, all the impact runway 10. 024, clear for takeoff runway 10, clear line up and takeoff, the wind is 100 degrees on the line. Clear line up and takeoff runway 10, I'll 024. Uno 70, boa noite, identifique, foi servido 368, desça para o nível 060. 3152, reduza para 2509. Voo 7491, chame o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.288, 7491, boa noite. Voo 9400, identifique, voe direto Serra Vitor 368, desça para o nível 070. Serra Vitor 368070, voo 3152, tráfego 11 horas, 8 milhas, passa ao nível 070, descida para 4.000 pés, Airbus 319 da companhia. Este é o número 1 para o pouso, o segundo é a sua aeronave. 3520, desça para 2510, está autorizado a final do procedimento aeronave. Ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, visão, setor, senhor, pode ir até para o 632, para interceptar final do zone. Autorizado a aproximação visual para a pista 10, 3520 da terra. Tem também, senhor. Voo 9044, identifique e desça para 080, voe Serra Vitor 368. Para o 368, descendo para o 080, o 9044. Salvador, boa noite, Air Portugal 024, on Puka de Pacho. Air Portugal 024, radar contact on takeoff, climb to flight level 370, perform Puka de Pacho, depart transition. Finding flight level 370, Puka departure, depart position, Air Portugal 024.

Stan 3520, já avisou com o deputado. Stan 3520, chame em torno 18, decimal 9. 895, até daqui a pouco, 3520. Stan 3152, reduza para 1970. Deixa eu ver a redução, 9044, desça para o nível 050. 9044. 9044, ciente para 5000. E o gol 9400, desce para 7000, 070 ainda? Para 4000 pés, 9400. 4000, 9400, 14. Correto. Stan 3152, reduza para aproximação, tráfego que o preset da sua companhia, Airbus 319, reduziu para 115 nós de grau. 3152, gente, reduzindo. É um cara? Parece. Stan 3170, reduza para 1709. Stan 3152, vou ter que tirá-lo da aproximação, não há separação para o pouso devido à redução excessiva da aeronave à frente. Curve à esquerda na proa norte, guardando o novo sequenciamento. Esquerda para a norte, Stan 3152. Mantenha 2500 pés na proa norte, 3152. Mas quanto tempo, Dado? Stan 2300. Afirmativo, 2300. Certo. 9400, reduza para 200 mais. 200 mais, igual 9400, reduza. O 9044 reduza para 200 mais. 9044 reduzindo. O 9044 mantenha presente Brua, sob vetoração, limitado pela radial 310 de Salvador. Em caso de falha em comunicações, ao cruzar essa radial, voe Serra Vitor 366, complete o procedimento. Gente, a batença Brua, em caso de falha, ao cruzar a radial 366. TAN 3152, curve à esquerda, proa 275. Esquerda 275, da 3152. TAN 3170, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, da 3170. Boa noite, 3170, final no 0. 3170, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua agora, 3170. Portugal 024, contact this center frequency 126.85, enable 125.45. 5-6-5-1-2-5-4-5, FGL-0-8-0-2-4, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 366, está autorizado o final do procedimento, é claro. Proa 366, está autorizado. Gol 9400. 9400, prossiga. Serra Vitor 368. Cliente, mantenha presente proa, sob vetoração, o 9400, assim como informado. Curve à esquerda agora, então, na proa 030. Ah, isso aí informou por 9044, não foi pra mim não. Não, foi pro senhor. É porque a matrícula tá muito parecida e o senhor se confundiu. Curve à esquerda na proa 030. Eu não protegi, confirme a proa. 030, comandante. Proa 030. Então tá, esquerda 030, gol 9044. Correto. 9400. Gol 9400. Não, quem está cotejando aqui é o 9044, confio. Correto, é o 9400, desculpe. Pois é. O 9044. Mantenha presente proa, sob vetoração para o sequenciamento, limite é a radial 300 de Salvador. 9044, vai manter a proa e o limite a 300 de Salvador. Gol 9400, exa para 2510. Gol 9400, 2510. Gol 5592, está atingindo o 090. Esse é para o 060, no, o no 592. 060, no 592. Ou 9400, e assuma navegação na proa do Serra Vitor 366. 9044, pode prosseguir na descida. 9044, desça para 4510. Correção, 3510. Da proa ainda na sua escuta para retornar e descendo para 4500. O gol 9400 reassuma navegação na proa do Serra Vitor 366, gol 9400. 9400, Serra Vitor 366. 3152 estabilizado. 3152, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Gol 9044, curva à esquerda, proa 020. Gol 9044. 9044, esquerda 020. A parte o retorno da aeronave que o segue na aproximação. É um Boeing 737-700 sua companhia. Está reaprovando o Sierra Vitor 366. Aguarde separação regulamentar na final para retornar o 366, gol 9044. 7447. Está livre agora para 2500 pés 9044. 2500 9044. Uno 592 desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 014. 4000 pés com 1014, gol no 592. Visto no zero, vento 1-0-0 graus, 8 9. Pouso autorizado, cabeceira 1-0, até 3-0-5-2. Alfa, Juliette, posição é a remota, 1-4, do pátio principal. Alfa, Juliette, remota no 4, do pátio principal. 4-4, direita, 0-8-0. Interceptando 9400 está autorizado a final do RNAV para a pista 1-0. Informe visual com a pista 1-0. Comando com 9044, reassuma navegação, Brodo Sierra Vitor 366, está autorizado a final do RNAV. 9044, direita para o 366, ciente, autorizado o procedimento. Gol no 592, vetor para o sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limite radial 310 de Salvador. Em caso de falha ao cruzar essa radial, voo serviço 366 e complete o procedimento terminado. Esquerda 035, limite radial 310, caso de falha ao cruzar a radial, voo 366, gol no 592. Gol 9400, revisão. Gol 9400, semitorre 1 no 8, decimal 95, bom dia. 8-9-5-9-4-0-0, bom dia. Gol 9400. Cadê o 0, continua, aproximação, autorização de pouso. Dois solo aos 2-8, direito 2-1-9 solo. Direito 2-1-9, 592, reduza para 1-8-0-9. 1-8-0-9-5-9-2. 1-5-9-2, vai seguir o tráfego à posição de 2 horas 7 milhas, passando 3 mil pés em descida para 2.500 pés. Um Boeing 737-700 sua companhia. Tá, visual, gente. Vai atingir 4.000, pode ser assim, descer? Desça para 2.500 pés. Ajuste 1-0 no 4. 2.500 pés, gente. 4-0-0, autorizado pouso, vento 1-0-0-0, 8-0. 9-4-0-0, ele pouso. No 592, reassuma a navegação, Brodo Sierra Vitor 366, está autorizado a final do procedimento, Arnaldo. 366 na proa, autorizado a final do procedimento, Arnaldo, gol no 944, vai passando 366, já interceptando e avistando. Gol 09044, complete procedimento, chame torre, uno, uno, oito, decimal, 95. Essa é 1895, vou chamar. Ô, Torre Salvador, o voo 9044. Voo 9044, continua a aproximação, autorização de pouso. Aproximação, aguardando a autorização. Zona 592, reduza para aproximação, vai seguir tráfego nacional 5.5 milhas, até a frente com 140 graus fixo. Ciente, reduzindo para aproximação, agora 592. Gol, solo os 3-2, direito, 2-1-9, só. 2-1-9, boa noite. Solo, boa noite, gol 1-4-0, já lembrou? 2-1-9, junto mais. 7-9-0-4-4, prossegue. Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, concordo, 09. Zona 592, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, Bona 592. Salvador, boa noite, Bono 592. Bono 592, continua a aproximação, vai ter direção de pouso, pistão zero. para 044, solo aos 34, direito 219, solo. Direito 219, o 9044. No 592, autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 00 graus, 8 anos. Livre pouso, pistão 0, vou no 592. Alfa, Juliette, o portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, vou no 044. Liga Gol 9400. Só confirmar o voo alojamento aqui, já está ok. Ok, já se encontra o pessoal do solo, confirme. Negativo, já está ingressando aqui no Pro 9. Ok, gente. Vou no 592, boa. Boa noite, tem livre táxi via Alfa e Kilo. Posição é a meia dúzia Lima, do pátio 3. Alfa, Kilo, meia dúzia Lima, pátio 3, é isso? Timo, Alfa, Kilo, meia dúzia Lima. 992, informação Bravo, autorização Recife. 992, está autorizado Recife, 370, o nível. Via Amper, Zulu 17, até o destino. Decola da 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5114. Autorizado 370, até o destino, pela Zulu 17. Decola da pista 10, na saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, e aciona 5114 ou 1192, posição 08. Gente, gol no 192, correto o cotejamento, chame pushback acionamento.